Bom, eu me chamo Francesco Scornavaca e eu nasci numa cidadezinha muito pequenininha no sul da Itália, chamado Morano Calabro, uma província lá de Cosenza, Calábria. E é uma cidadezinha muito pequenininha, lá no finalzinho da bota. Acredito que meu pai tenha tido a ideia de melhorar na vida. Eu acho que ele pensou dessa maneira, porque, como eu já havia falado, morar no Calabro era uma província de Cosenza, uma cidadezinha muito pequenininha, entende? Então, talvez visando essa melhoria de vida, ele tenha optado pelo Brasil. E lá na Itália mesmo, ele colheu informações onde era o clima que mais se aproximava da Itália, e o pessoal falou que era o Rio Grande do Sul. E justamente no Rio Grande do Sul, meu pai tinha parentes lá. Aconteceu mais ou menos, eu não tenho muita certeza, mas acredito que tenha sido em 1967, pela própria Continental. Eu fazia parte do conjunto Os Brazas e nós gravamos um compacto, e inclusive o título da música era Lutamos para Viver. Aí foi na RGF Fermata, me levaram para lá. Eu tive a oportunidade de conhecer também Toninho Paladino, foi o cara que me levou para a RGE, inclusive era meu produtor, e me deu a primeira oportunidade de gravar só. E foi uma música intitulada Carolina, e o outro lado era Ficamos Assim. Graças a Deus eu tenho conseguido, a cada disco que passa, o pessoal tem me ajudado bastante, entende? E eu tenho conseguido levar o meu trabalho até o grande público, através da imprensa, rádio e televisão. Eu comecei com uma música, logo após o primeiro disco, eu gravei uma música chamada Eu Já Amei Você. Eu já amei você, eu já xinguei você, eu já você. Essa música foi sucesso no Brasil inteiro. Logo após veio uma outra música, Paz no Sul de Minas. Qualquer dia desses me mando pra Minas Gerais. Qualquer dia desses me mando pra Minas Gerais. Aí continuamos no próximo. A próxima gravação foi Pra Que Chorar, um samba muito executado também. Um dos sambas mais bonitos que eu tive a oportunidade de gravar. Que era assim, quer ver? Pra que chorar, pra que me aborrecer? Eu deixo a vida acontecer, pra que chorar? Pra que chorar, pra que me aborrecer? Eu deixo a vida acontecer. Bom, aí veio uma música que eu acredito que aquela gravação, eu acho que todo cantor deve ter a música que possa ser chamada de carro-chefe. Eu fui pra Continental a convite do Seu Rodrigues, e lá eu gravei um LP mais para apresentação minha. E logo após esse LP, inclusive esse LP tinha coisas lindas como Da Cor do Pecado, uma regravação, Maior é Deus, Um Tal Porém. Mas eu acho que o carro-chefe mesmo da minha carreira surgiu logo após esse trabalho, que era o LP, com uma música chamada Rock Enredo, que foi sucesso no Brasil inteiro. Que o negócio é ró, que o negócio é ró, é isso aí. E eu acho que daí pra cá as coisas começaram a andar melhor ainda pra mim. E aí nós gravamos 80 km por hora, Black Samba, que ainda está aí nas paradas. E agora a gente está pensando, já estamos fazendo, melhor dizendo, o nosso segundo LP pela Continental. E a gente está acreditando muito nesse trabalho. Aí vem um LP, e inclusive esse compacto promocional é uma amostra do que eu pretendo fazer nesse próximo trabalho. E eu acho inclusive que o LP dá muito mais condição ao cantor intérprete de mostrar mais coisas, entende? É um campo maior, porque num compacto existem só duas faixas. Então você tem que se preocupar na sobrevivência, e não só nisso, como naquela mensagem direta que vai atingir o povo. E no LP não, tem 12 faixas, você pode inclusive fazer coisas que um compacto não permita. Eu estou levando esse trabalho muito a sério, eu estou achando que vai dar tudo certo. Eu, graças a Deus, eu acho que estou bem consciente daquilo que eu estou querendo. E vamos ver o que acontece aí. Espero que aconteça coisas boas. Não é não. Inclusive, eu nunca pretendi contestar nada, entende? E acontece que são oportunidades que pintam. Então o autor traz uma música com um tema muito forte, um tema atual. Eu acho que aí sim eu vou, gravo e tudo bem. Como aconteceu com Rock Enredo, Black Samba. Mas acontece o seguinte, eu acho que em primeiro lugar está uma... Eu estou tentando, melhor dizendo, uma autodefinição minha de mostrar um trabalho mais amplo, entende? Porque eu acho que não é só a mensagem, sim o todo que eu estou fazendo, já partindo do princípio de balanço, enfim, dessa série de coisas que envolve uma gravação. Mas eu não estou contestando e esse LP, inclusive, não vai ter nada disso, não. Simplesmente vou tentar dar sequência ao meu trabalho. Eu gravei Bloco Maravilha, essa música que está no outro lado desse promocional. Gravei Guitarreiro, Coqueluche inclusive é um bolero legal, gosto muito. Como, é uma música do Luiz Wagner, uma música romântica também, gosto muito. Enfim, a gente está escolhendo com o máximo carinho, com o maior cuidado. E a gente está acreditando muito nesse próximo trabalho. Não, eu, inclusive, eu gosto muito de gravar autores novos, entende? Eu acho que esse pessoal que está por detrás disso tudo tem muita coisa para mostrar. E eu fico vibrando quando aparece um autor novo e mostra um trabalho que tenha valor. Então eu vibro com essas coisas e, se possível, eu gostaria de gravar só autores novos. Bom, os planos eu acho que são os melhores. A Continental... Eu sei que vai debruçar em cima desse disco, fora o trabalho normal da saída de um disco. Eu sei que a Continental, por detrás disso tudo, vai ter uma máquina correndo, inclusive viajando o Brasil de ponta a ponta. Eu, inclusive, há uns tempos atrás, eu recebi convites da Argentina e Venezuela para fazer apresentações lá, mas devido a todo esse problema de gravação desse disco, eu, infelizmente, não vou por enquanto, mas deixei inclusive no ar a coisa. Mas eu acredito que a Continental está toda empenhada para que esse trabalho e esse LP chegue com a maior intensidade, vamos dizer assim, até ao grande público. Já na época da RG Fermato, o que eu gravava, o pessoal lançava. Eu gravava, sempre eu colocava a voz em português e logo após a gente colocava a voz em castelhano. E era lançado na América do Sul. Agora, pela Continental, a questão de 3 meses atrás, eles coletaram as músicas que fizeram mais sucesso comigo e eles fizeram LP, montaram LP e lançaram também em toda a América do Sul. E eu acredito que, inclusive, com esse novo trabalho, com esse novo LP, eles vão fazer a mesma coisa. E internacionalmente falando, é só. Bom, eu queria agradecer esse disco, dê sequência a esse trabalho nosso. Queria deixar um abraço para vocês todos aí e dizer que esse disco é muito importante, para defender o leite das crianças lá em casa. E outra, quero ver se levanta uma grana aí para ir até a Calábria, porque eu nunca mais voltei, sabe? Então vamos ver, né? Se der sorte, quem sabe. Um abração para todo mundo, gente.